A uns 5 metros à vista, tem uma bunda gigante. Pior que a gatuna tava de frente. Marquinha e tatuagem, piscina, língua, sorriso decente. Já logo bateu no meu ponto fraco. As ideias até que foi batendo, combinando até no nosso skit. O preto de Gucci, você de frente. Preta bonita, toda enjoadinha que tem. O cabelo cacheado, já admirava olhando de longe. Logo virei fã. Depois de ver no meu quarto, baby. Unha decorada, ela tinha aquela marquinha. A mais cobiçada, várias nelas. Tipo Bonnie Clyde da quebrada. Capa de revista, a minha mandraca. Se eu tô no toque, ela é mochila sem cap, radar e mão na placa. Se pá que eu fiquei pensativo, mó fita, mó parada. Depois que terminei de falar, o truta do lado deu até risada. Sem entender o que tá acontecendo, não sai do meu pensamento. Ela é outro patamar, mandraca do momento. Sem entender o que tá acontecendo, não sai do meu pensamento. Ela é outro patamar, mandraca do momento. E dá seu trampo, não precisa de ninguém. Ela puxa o bonde, faz seu corre, fecha camarote, chama as amigas que hoje a mandraca se sobe. E já faz uma cota que eu tô posado. Deixei vários likes, reage nos stories. Mandei várias embora pra ver se cê me nota. E agora a mandraca não sai da minha boca. Eu acho que a gente se combinar. Tipo Red no Rio, Alecrim e Coringa. Enquanto a fumaça vai subindo, a mandraca vai se despindo. Do jeito que cê me olha, eu não vou ter paz. Unha francesinha no dedo, cuidar da sua pele, do corpo, gastar com cabelo. Quando uso batom vermelho, gostosa se exibe excitada na frente do espelho. Sensual e santa, na mesma medida. Confesso no seu rebolado, fiquei. O que tá acontecendo, não sai do meu pensamento. Ela é outro patamar, mandraca do momento. Sem entender o que tá acontecendo, não sai do meu pensamento. Ela é outro patamar, mandraca do momento. E tem coisas que eu vejo que nem ela repara. Mata além do desejo, sem esboçar na sua cara. Que é o limite, que é todo meu ex. Não pra ela não é nada. Parceiro de crime, não podemos ser presos. Não posso dar mancada. Engraçado como relaxa quando segura na minha mão. Como as ideias se alinham, no final é a mesma direção. Talvez fique a dúvida de quem é a razão e emoção. Resolvemos todos os problemas no meu corpo. Sem entender o que tá acontecendo, não sai do meu pensamento. Ela é outro patamar, mandraca do momento. Sem entender o que tá acontecendo, não sai do meu pensamento. Ela é outro patamar, mandraca do momento.